Esta fotografia apresenta um forte contraste entre autoridade e trabalho árduo. No centro da imagem, um soldado fardado, em posição ereta e imponente, observa a cena caótica ao seu redor. Seu uniforme impecável e sua expressão séria contrastam drasticamente com os corpos sujos e exaustos dos garimpeiros, que carregam pesados sacos de terra sobre os ombros. Ao redor dele, trabalhadores cobertos de lama e suor se esforçam para subir o terreno irregular e escorregadio, carregando suas esperanças em sacos que podem ou não conter ouro. A relação de vigilância e submissão é visível. O fundo revela a grandiosidade do garimpo, com dezenas de homens espalhados pelo cenário árido, escalando as encostas enlameadas em busca de fortuna. O preto e branco da fotografia realça os contrastes da cena, destacando a miséria e a brutalidade do ambiente. Esta imagem encapsula não apenas a dureza do trabalho em Serra Pelada, mas também a desigualdade de poder e a estrutura de controle que permeava a vida no garimpo.